Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a paz é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Com outras genesis de por aí que vão e tanto na diz nada ou quase nada. Já me chalecei de todos que lá não vi nada sobre um nada. Nada é nada e voltei pra minha nota como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota como eu gosto de você. Back to my